com muita tristeza. Percebe que às vezes nós estamos a um passo de encontrar a felicidade e os bens materiais nos são um empecilho. É uma reflexão que a gente deveria pensar. Às vezes nós estamos a um passo, um tris, e de repente volta tudo para trás porque o apego aos bens não vai. Patina, Senhor, dai-nos esse desprendimento. Nosso padre falou tanto, né? Mas vamos pedir a bênção de Deus nessa hora da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Diga, Jesus, eu confio em vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.